acreditar. Será que estou sendo fácil demais, me entregando assim pra esse rapaz, por viver esse amor intenso? Eu posso até errar, mas erro com prazer. Foi avassalador o quarto encontro com você. Produções.